Bom, está ocorrendo uma revolução silenciosa aqui na educação da Grande São Paulo. E silenciosa porque está devolvendo a educação aí aos porões do que tem de mais anacrônico em termos de pedagogia. Recentemente, já tem um conjunto de escolas em que foram fechadas aí as brinquedotecas, as salas de informática, a parte de recreio, de recreação. Sobre esse tema, nós vamos conversar com a Cilândia Reis de Oliveira Teixeira. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca e vai explicar para a gente um pouco o que vem a ser esse conceito e qual é o conceito adequado aí de educação infantil. Ela é da Pedagogia da Psicologia da USP, mexendo com Educação e Saúde. Cilândia, fala um pouquinho primeiro, só para a gente entender esse conceito da brinquedoteca. Certo. Então, brinquedoteca, esse conceito foi trazido para o Brasil na década de 80 por Nilce Helena da Silva Cunha. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio justamente porque estava já desde 1934 sendo utilizada essa ideia do brincar associado à ideia de desenvolvimento e aprendizagem. Quando se fala em brinquedoteca, é sempre tá ligado a uma escola, é isso? Ou não necessariamente? Não necessariamente. No entanto, quando a brinquedoteca ela está ligada, ela está relacionada a uma escola, ela naturalmente ela faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizagem naquela escola. Então, ela cumpre um papel muito importante, que é o espaço de aprendizagem também, onde a criança pode brincar tranquilamente, com segurança, e aprender e se desenvolver. E esses brinquedos, eles obedecem a uma orientação pedagógica, a um estudo? Em que consiste esses brinquedos? Então, cada brinquedo, para quem estuda essa área, cada brinquedo ele tem uma função muito importante no desenvolvimento físico, motor, psicológico, no cognitivo, no afetivo. Cada brinquedo cumpre uma função importante. Mas o que é mais importante a gente salientar é que esse espaço é um espaço de interação social, um espaço de promoção de saúde física e é um espaço de promoção de aprendizagem e desenvolvimento que está fazendo parte da escola. Porque o que seria ideal é que a escola brincasse naturalmente, que a escola entendesse que a brincadeira é natural da criança, que é o meio da criança se comunicar, da criança aprender, da criança fazer parte da sua experiência de aprendizagem. A brincadeira é isso para a criança. Mas aqui no Brasil, nós não entendemos isso. Então, pelo menos, a brinquedoteca é um espaço no qual foi preparado, foi pensado, ou pelo menos deveria ter sido, né, organizado para a criança brincar, para ter aquele momento no qual ela está também aprendendo e se desenvolvendo, só que de uma forma mais livre, mais significativa, criando relações ali e interações com o aprendizado. Pelo que você está falando, então, digamos, essa parte lúdica é essencial na formação da criança, mas, por outro lado, a gente vê aqui no Brasil muitas bandeiras para tentar diminuir a idade de alfabetização. Isso aí, do ponto de vista pedagógico, é saudável? Não. Isso é muito complicado do ponto de vista pedagógico. Inclusive, se vocês observarem, nos países onde a aprendizagem, do desenvolvimento, onde existe uma expressão muito grande em relação a gente observar que está dando certo, né, como por exemplo na Itália, na Finlândia, qualquer lugar que você for lá, na educação infantil, que é o caso aqui que a gente está tratando especificamente, lá as crianças elas brincam o tempo todo. A escola em si, ela está preparada para a criança brincar, interagir, porque eles entendem que essas brincadeiras, que essas atividades que as crianças estão fazendo ali, que envolve, claro, artes, né, que envolve movimento, que envolve interações diversas, eles entendem que isso está fazendo parte da aprendizagem e do desenvolvimento dessa criança. E até mesmo em outros, por exemplo, na Finlândia, lá a criança começa a aprender a ler e escrever a partir dos 7 anos. Não significa que ela não esteja aprendendo antes. Porque o que a gente precisa entender, que os gestores dessas escolas precisam entender, os que os gestores públicos precisam entender, é que brincando a criança está aprendendo. Só que o professor tem que também ter uma formação para isso, para ele perceber que a criança, ao brincar, ela está tendo acesso ao conteúdo da experiência do grupo a qual ela pertence, ao conteúdo da experiência na qual essa sociedade precisa que ela tenha acesso. A gente publicou, acho que um ano, dois, aí uma entrevista com a diretora que fez um documentário para o Instituto Alana, mostrando essa questão, como a parte lúdica desenvolve a criatividade da criança e dando como exemplo a grande experiência italiana da Nova Itália, que um conjunto de cidades aí fora do eixo, Milão, Roma, lá, que conseguiu se desenvolver Graças a uma enorme criatividade, ela linka diretamente a esse modelo educacional. Sim. E aqui, o que está acontecendo com as escolas, além da brinquedoteca? Aqui, da brinquedoteca. Aqui, a nossa questão como Associação Brasileira de Brinquedotecas, que a gente está declaradamente, já fizemos um manifesto para o prefeito de São Paulo, nós estamos nos opondo ao fechamento das brinquedotecas nas escolas públicas de São Paulo. Por quê? Ao invés de progredirmos na educação, nós estamos regredindo na educação. As pessoas têm que entender que aprender é um contexto de relações significativas. Não é na cadeira com a lousa e aquela relação, enfim, mais militar. Militar. É esse termo que eu ia utilizar, mas enfim. Mas é exatamente isso mesmo. Então, eles têm que entender que isso só não é aprendizagem, isso é uma pequena parte de um processo que talvez seja necessário em determinados momentos. Mas na educação infantil, por exemplo, não é assim, não é isso que é importante. A criança, até para ter criatividade, como você falou, o exemplo dos países da Itália e tudo mais, ela precisa estar livre para que ela possa criar. Ser conquistada pelo conhecimento e não ser o conhecimento ser empurrado igual abaixo. Se for imposto o conhecimento, qual será a criatividade que essa criança vai ter? Então, em cada brinquedo, cada jogo, cada brincadeira, cada relações, elas estão trabalhando, estão desenvolvendo culturas da infância que são de extrema importância para se tornarem cidadãos de bens, para se tornarem pessoas de sucesso, para se tornarem pessoas independentes e criativas. Mas elas precisam desse espaço de brincadeiras, elas precisam brincar. Se elas não podem brincar na escola, a escola não tem essa infraestrutura que seria o ideal, a escola abraçar o brincar e não apenas uma sala de brinquedoteca. Então elas precisariam que a escola abraçasse o brincar. Como não há isso aqui no Brasil ainda, nós estamos longe disso, pelo menos nós temos o espaço da brinquedoteca, que foi com muita luta, com certeza, para conseguir esse espaço, para que ele pudesse ser possível dentro das escolas públicas. Então não pode fechar esse espaço que faz parte ali minimamente de um processo de aprendizagem que está acontecendo. Você comentou um pouquinho antes da entrevista que tem outras salas aí que estão sendo fechadas também, de informática. Sim, exatamente. Então o que a gente ouve, né, nas redes sociais é que o prefeito está fechando as salas de brinquedotecas, até onde eu sei, um pouco mais de 30 brinquedotecas já foram fechadas. Então, brinquedotecas, bibliotecas, informática e ambientes recreativos. Então, o que acontece é uma tragédia na educação. Vamos transformar a escola numa prisão para os alunos? Pois é, e a educação infantil, Nacif, o que é muito pior. Né? A educação infantil, a criança precisa brincar. É a linguagem da criança, é a brincadeira. Então, como que alguém pode fechar esse espaço de brincar, fechar esses espaços de interação, de aprendizagem dentro de uma escola, em detrimento do número de vagas? O prefeito tem que criar vagas, sim. Ele tem que favorecer as vagas, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que procurar imóveis, tem que abrir vagas. Agora, ele não pode fechar esses espaços. Você vê o que é a ignorância e a crassa desse pessoal? O modelo deles são essas ONGs, tipo o Jorge Paulo Lema e outros aí, que o Jorge Paulo Lema, anos atrás, ele trouxe aqui um indiano americano que desenvolveu métodos novos de aprendizado, aí já para curso médio e tudo. Sim. Usando o conceito de games. Sim. De você mudar de... Ou seja, eles são alinhados só com a parte mais superficial do aprendizado global. Sabe? É inacreditável o grau de ignorância que assola esse país, viu? Exatamente. Pode falar. Não, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a associação. Então, a Associação Brasileira de Brinquedotecas é uma associação que já existe há mais de 30 anos e a função principal dela é zelar para que os direitos da criança sejam preservados. E um desses direitos principais é o brincar, e o brincar na escola. E eu quero salientar aqui que essa defesa do brincar na escola, nós estamos, inclusive, nos apoiando à legislação do nosso próprio país. Então, se você observar até o artigo 6 da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, o novo modelo que está em tramitação da Base Nacional Curricular, todos esses documentos, eles estão indo a favor da criança brincar, a favor da criança ter espaço para ela ser ela mesma, espaço no qual ela possa interagir livremente com seus amigos e com aquilo que lhe favorece, que lhe proporciona aprendizado e que lhe traz felicidade. Então, quando se fecha esse espaço, você está indo contra a sua própria legislação do seu país. Você está indo contra a Constituição, você está indo contra a LDB. E vocês tentaram fazer abrir alguma representação aí junto ao Ministério Público, alguma coisa assim, não? Então, no momento, o que a gente fez, enquanto a Associação Brasileira de Brinquedotecas, foi um manifesto, encaminhamos para o prefeito, encaminhamos também nas redes sociais. As pessoas nas redes sociais têm nos cobrado muito, porque nós estamos há 30 anos falando disso, falando do brincar, falando da brinquedoteca, falando da importância disso para o ser humano, em especial para todas as faixas etárias, em especial para a criança pequena, principalmente. E nós estamos falando disso, as pessoas estão cobrando, e nós estamos tentando encontrar um meio de entregar ainda esse manifesto para ele. Ele tem, não sei se é ele que responde, tem Facebook, nós já encaminhamos. E a gente está aguardando que alguém nos convide para participar dessa conversa. Eu acho que alguém que tem secretário de Educação, mais de 30 anos de experiência tem um pouco para falar, claro, não? Claro. Tem alguma coisa para contribuir? Claro, claro. Então eu acho muito justo, inclusive, que possa ser ouvido as pessoas que já estudam isso, que fazem parte disso, que estão, enfim, que têm essas experiências internacionais, que têm esse entendimento a respeito da primeira infância, para falar e para pedir opinião. E não sair devastando tudo que tem pela frente sem se importar com o que foi construído e a luta que foi construída e os desafios que a gente ainda tem que enfrentar para resolver isso. A associação ela tem associados em todo o país? Sim. Ou ela está mais restrita a São Paulo? Então, nós temos associados no Brasil inteiro. A nossa sede é aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo. Mas, então, nós representamos o Brasil perante o mundo todo. Então, em cada país tem a sua associação. E nós nos encontramos a cada 3 anos, mais ou menos, para falar do que está acontecendo cada um em seu país. Nós nos encontramos nos congressos que tem aqui no Brasil. Por exemplo, o último agora foi na Holanda. Então, nós nos encontramos nesses espaços para falar das nossas experiências e para verificar como que esses espaços de brincar, como que a brincadeira tem contribuído para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para as questões sociais e culturais desses todos esses países que também são a favor desse espaço, que são a favor do brincar. Tá. Você mencionava um pouquinho antes de começar a entrevista que esse conceito começou para o atendimento de crianças com necessidades especiais. Sim, então... A ideia do brincar relacionado com o desenvolvimento, ela vem desde 1909, quando uma professora foi visitar uma criança no hospital e levou um brinquedo. E as pessoas ali da equipe médica perceberam que o quadro clínico da criança melhorou em função dela ter contato com algo que é do mundo dela, né, que é o brincar. E a partir daí foi se estudando várias questões em relação ao brinquedo, tanto é que em relação à área da saúde nós temos hoje a Lei Federal 11.104/2005, que obriga todo hospital que atende criança em regime de internação a ter uma brinquedoteca. Então nós temos esse desenvolvimento importante, que a Luísa Erundina está à frente desse movimento também, e temos esse desenvolvimento, essa ideia do brincar relacionado com a infância, com a aprendizagem, com a saúde, enfim, foi evoluindo. E em 1934 teve a inauguração da primeira brinquedoteca, oficialmente com o nome de Toy Library, como se é chamado nos Estados Unidos, a primeira brinquedoteca, que foi criada para fins, no primeiro momento, para fins de atendimentos sociais, de trabalhar as relações. E dessa brinquedoteca, logo na sequência, surgiram na Suécia e na Inglaterra também brinquedotecas criada por mães de crianças com deficiência, justamente para atender essas crianças que eram deficientes. E eles logo perceberam que as crianças que têm uma necessidade maior, elas conseguiam se desenvolver e aprender muito mais rápido utilizando jogos, brinquedos e brincadeiras do que utilizando aqueles materiais pedagógicos mais comuns. Então, essa ideia do brincar na saúde, na educação, ela foi evoluindo e hoje todas as pesquisas em diversos países também compreende a importância desse brincar. Porque, olha, Nacife, se ele ajuda uma criança que tem uma necessidade educacional especial, imagina o que ele não ajuda a criança que... Tem 100% do seu potencial, não é? Aí, né? Exatamente. Então, é um espaço que precisa ser tomada uma providência. De um lado se faz, não é que se faz esse discurso, de um lado está presente aí a quarta revolução industrial, sim, que vai exigir, digamos, o trabalhador com multiconhecimento, uhum, e o Brasil querendo criar o cara de chão de fábrica aí. Outra gente está vendo o Rui Castro agora virou pensador. Pois é. Viu o pessoal dizendo que não, que tem que aprender português e matemática e o resto. Então, não necessariamente. Mas como que a educação, a discussão pública, apesar dos grandes avanços pedagógicos que o Brasil tem experimentado, uhum, do ponto de vista teórico, até de implementação de políticas, como que a discussão pública é superficial? Exatamente. Então, a escola, claro que é fundamental, mas o que o prefeito e as pessoas precisam entender é que não é apenas que a aprendizagem não acontece apenas na sala de aula, gente. Tem que acordar para isso. A aprendizagem ela está num contexto integrado, ela está num contexto que é preciso observar o que é significativo ali para aquele grupo no qual está passando por essa experiência. Quer dizer, quando os secundaristas aqui tomaram as escolas e passaram a fazer aqueles eventos de fim de semana, trazendo temas de fora para cá, eles estão em linha com o que tem de mais avançado na pedagogia. Sim, exatamente. É. Então, mas por que essa dificuldade dos diretores de... De escola, olha, escola pública, eu é de entender sou professora essa. De faculdade há 16 anos e formo pedagogos. E eu entendo que muito dessa questão da defasagem, dessa inexperiência de compreender a infância, né, principalmente, tem a ver com a formação, mas também tem a ver com a cabeça de cada gestor. Eu perguntaria agora para um gestor de escola, ou até mesmo para o nosso gestor aqui de São Paulo, se aquilo que ele aprendeu de mais significativo, se foi só na escola. Claro. Não é? Claro. Então, entende? Mas a criatividade não está ali presa, engessada numa cadeira, ela está nas relações. Outro dia estava vendo uma reclamação de pessoas, dizendo que você quis transformar o diretor em gestor, mas ele virou um gestor administrativo. Ele devia ser um gestor pedagógico, de levantar novas metodologias. Sim, exatamente. Então, essa visão gerencialista aí, aqui no Brasil, foi um aborrecimento, então. Sim. Se você observar, antes nós tínhamos, por exemplo, até mesmo na graduação, nós tínhamos uma proximidade, uma relação mais humana com os acadêmicos. E hoje essa relação está se perdendo, inclusive, na educação infantil. Claro que a escola precisa de uma gestão, sim, mas é uma gestão com olhar para a infância. É uma gestão que compreenda as necessidades da infância. Eu vi um estudo do MEC sobre o Piauí, uhum, que tem bons resultados lá, e eles levantando o que diferencia lá, é a ligação da escola e dos professores com a comunidade, com os, sim, pais, com as crianças. Exatamente. Então, isso daí faz uma diferença muito grande, porque a escola precisa levar em conta esse contexto no qual ela está inserida. Ela não pode se isolar da comunidade, porque nós somos da comunidade, a escola é a comunidade. Ela tem que entrar em contato com os assuntos da comunidade e se relacionar com essas questões para conseguir trazer para a escola e trabalhar na escola aquilo que é importante para esse sujeito que está aqui dentro, mas que vai voltar para a sua comunidade e precisa fazer as modificações e interações para que aquela comunidade possa crescer e melhorar. Sandes, obrigado então. Eu que agradeço, muito obrigada, foi uma honra.